O tema nosso de hoje é dor e sofrimento. Dor e sofrimento, se a gente for falar, não é uma causa, é uma consequência. É consequência de alguma coisa que aconteceu. Lá quando a gente pega nos livros lá para estudar sobre isso, ele nos fala sobre moral. As leis morais, o que é moral. E entre outras definições, ele nos diz que a moral é a distinção que se faz entre o bem e o mal. É uma regra de conduta. As regras morais, elas são universais, mas dentro de sociedades, elas são, às vezes, um pouco particularizadas. Algumas sociedades permitem algumas coisas, outras não, dentro da regra moral. Por que falar em moral? Porque através da moral, dessa distinção que se faz de bem e de mal, é que a gente está se conduzindo para essa dor e para esse sofrimento. Então, através do que nós vamos fazendo, nós vamos escolhendo caminhos que nós vamos seguindo. Falando sobre mal, especificamente, o que, que é o mal? É tudo aquilo que se faz, é o que se pensa, é o que se provoca, é o que se aproveita, é o que se deseja. Muitas vezes a gente pensa que o mal é só aquilo que a gente realmente faz. Mas muitas vezes nós temos a possibilidade de provocar o mal para que outra pessoa o execute. Nós temos muitas vezes a possibilidade de nos aproveitarmos do mal que outra pessoa fez. Nós temos exemplos hoje bastante, vamos dizer assim, elucidativos para a gente entender o que é isso. Nós estamos passando o nosso país, o mundo todo, mas o nosso país especificamente, por uma situação que todos sabem o que está acontecendo no nosso governo, na questão das investigações que estão ocorrendo. Aquelas pessoas que provocaram são as pessoas que fizeram mal. Mas existem familiares dessas pessoas que se aproveitam dessa situação que eles fizeram. Essas pessoas, então, elas estão naquela categoria de estão se aproveitando daquele mal. Obviamente que também incorre em erro. Existe o desejo de fazer o mal. E muitas vezes nós sentimos o desejo e nós reprimimos o desejo, porque nós sabemos que aquilo não é certo, que aquilo não é bom, que aquilo não vai nos levar a uma consequência boa. Então, já num estado um pouco mais adiantado, a gente já consegue então reprimir esse mal. Muitas vezes a gente tem esse desejo desse mal, mas a gente não executa por falta de oportunidade. Então ainda não existe o entendimento, a inteligência de inibir essa ideia. A gente está falando de mal, novamente, porque isso é o que vai nos levar ao sofrimento. O entendimento do que é mal e do que não é mal, do que é bem. A espécie humana, além de nós, encarnados aqui na Terra, ela é considerada todos os seres que habitam o universo. É chamado de espécie humana. É claro que em outros lugares, os seres não têm corpos como nós temos. Essa é uma das dificuldades de que a ciência não consegue encontrar vida fora do nosso planeta. Mas como disse um astrônomo, ele pensou e disse o seguinte: se não houver vida fora da Terra, o universo, que é imenso, na comparação com o nosso planeta, ele seria um grande desperdício. E nós, tendo um entendimento do que é Deus, não seria nada compreensível haver um universo desse tamanho para apenas um planeta tão pequeno que nem o nosso. E se a gente for ver, bastante atrasado, só aqui haver vida e vida como a gente conhece. Nesse andamento, falando do nosso planeta, a gente vê que nós passamos por muitas dificuldades aqui. É um planeta considerado pelo Espiritismo como um planeta de provas e expiações, onde estamos aqui realmente para aprender através de esforço, através de muitas dificuldades até. E muitas vezes nós nos perguntamos ou pensamos que estamos no lugar errado, que nós não merecemos estar aqui, porque nós somos bons e tantas coisas ruins acontecem, então estaria errado. Então, lembrando primeiramente que nada está errado, né? Se a gente entende Deus como bom e justo, que é o primeiro conceito que a gente tem, e que nada acontece por acaso, nós estamos no lugar certo. E aqui no próprio livro dos Espíritos, ele nos dá até uma comparação com essa ideia. Ele nos diz, alguém é levado para o hospital se não estiver enfermo? Ou alguém é levado para uma cadeia se não tiver feito alguma coisa errada? A gente sabe que não. Então, a nossa passagem por aqui também está plenamente correta. Entendendo isso, a gente começa a pensar no que a gente vai fazer. A gente tem que melhorar. Nós não gostamos tanto assim de estar aqui nessa terra. Nós precisamos conhecer lugares melhores, já que nos prometem lugares melhores, que existem lugares melhores, que nós acreditamos que existe. Então nós temos que entender isso e compreender que o sofrimento que nós estamos às vezes passando ou que iremos passar, que muitas vezes nós estamos numa etapa da vida em que está tudo bem, não tem problema nenhum, mas a gente tem que pensar no que pode vir e se preparar para isso. O sofrimento, ele só é válido nesse sentido quando ele é bem compreendido, quando a gente entende a questão de Deus e a questão de que se estamos naquele momento sofrendo por um motivo ou por outro, seja físico, seja emocional, seja através dos sentimentos, se nós estamos passando por uma dificuldade dessas, é porque existe uma razão. Cabe a nós, ao invés de simplesmente lamentar, é tentar descobrir o que é essa razão, o que que aquilo mexe com a gente, o que provoca dentro de mim que está me fazendo sofrer, por que que eu estou sofrendo por aquilo, o que que me causa dor. Se de repente outras pessoas passam pela mesma situação e tiram de letra, tiram com facilidade aquele ensinamento que elas estão vivenciando. Então, será que eu estou muito preso, muito amarrado a mim mesmo, ao meu egoísmo, ao meu orgulho, que não me permite ver que aquela dor, na verdade, é uma maneira em que a vida está me mostrando, está me dando uma oportunidade de modificar alguma coisa. Parte das nossas aflições nessa vida, já foi até dito isso, elas têm origem dentro dessa vida. São coisas que nós provocamos através da nossa vivência, de forma equivocada. Algumas vêm de outras vidas, sem dúvida. Mas boa parte delas são provocadas no aqui e agora. Se a gente conseguisse ter consciência sempre do momento em que a gente está vivendo, do presente, do agora, a gente talvez conseguisse evitar várias dessas situações de dificuldade ali na frente. A gente conseguiria ter mais domínio, ter mais controle, autocontrole sobre nós mesmos. O que se quer, a ideia, é que a gente possa passar a se conhecer, saber para onde que a gente está caminhando, para poder realmente escolher o que a gente quer. Se a gente quer o sofrimento, a gente escolhe o caminho do sofrimento, o caminho que vai nos levar para ele. Mas se a gente quer uma libertação, se a gente quer ser mais ou menos vulnerável a essas vicissitudes que acontecem no nosso dia a dia, a gente sabe que também existe outro caminho. Nós temos um código que nos foi dado há 2000 anos, que nos diz o que a gente tem que fazer. Parece fácil? Um pouco. Porque isso faz com que a gente tenha uma mudança de postura. A gente precisa modificar. A dor e o sofrimento, ele nos acompanha. Sempre, desde que a gente vem vivendo essas vidas sucessivas. E a ideia da dor e do sofrimento é provocar em nós uma mudança. Uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Para que a gente possa realmente fazer diferente. Só que a gente só faz isso no momento em que a gente não aguenta mais. Porque a gente consegue conviver com dores, sejam elas físicas ou sejam elas emocionais, por um longo período, enquanto elas não realmente nos incomodam ao ponto de fazer com que a gente mude. A gente consegue conviver plenamente com elas. Até que chega um ponto em que a gente diz, cansei, não quero mais isso, eu quero paz. E aí a gente começa a mudar. A gente começa a se entregar a Deus, a perceber que através desses mecanismos que a vida nos impõe, são mecanismos que querem com que a gente seja, que a gente se coloque na marcha do bem, nessa marcha evolutiva. Por isso que a gente falou em bem, né? Bem e mal. Porque são esses discernimentos que vão traçar os nossos caminhos, que vão nos dar a estrada que a gente vai seguir, que vai nos colocar ali na frente o que a gente vai encontrar. As nossas atitudes é que vão fazer com que a gente encontre coisas boas ou coisas que não são tão boas. Mas seja lá qual for, e todo dia a gente está colhendo, a gente tem que entender que aquilo ali é uma oportunidade, de novo, uma oportunidade de rever aquela situação e de modificar ela. A gente fala de coisas, mas a gente coloca junto aí pessoas, porque nessa nossa vida a gente vem para conviver com um número bastante grande de pessoas. E quanto mais afinidade nós temos, mais necessidade também nós temos de fazer para aquelas pessoas que estão do nosso lado o melhor que nós podemos, para criar realmente laços eternos de amor, de simpatia, de afinidade, que vão ser fundamentais para o nosso futuro. Então, quando se fala de dor e se fala de sofrimento, se fala de uma oportunidade de repensar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que são tão sutis e que muitas vezes a gente não percebe aonde que eles nascem e o que eles acabam causando. Então, realmente, é uma oportunidade.